O showman digital do Pará. Marcelo JR, por aqui com a gente, bola JR. Fala banho, né, garoto? Sou louca por ti. Meu desejo é você. Marcelo Paulista, por aí com a gente, mano Paulista. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. E daqui a pouquinho também, viu, gente? O nosso sabadão aí do Poxa Cola Boca. É o de Paixão Angelino. Devido aí a nossa lei seca, a gente vai começar aí às 18 horas, viu, gente? Aí a gente termina meia-noite, né, seu de Paixão? Já é o de Paixão Angelino Bração. Vai ser bagulho doido, aqui é bonito. Uma flor da pele. Dançando, curtindo, dançando, curtindo, assim vem. E vai girando na marcante, vai girando na marcante, vem. Quem é que tá tocando? Eu de Paixão. Parceiro JR comigo, curtindo sempre, sempre. O cara que com certeza detona o som do caminhão. O cara que tem história aqui no bonde. E a gente fica muito feliz e gratificado pelo seu carinho. Vamos embora, vamos pra cima. Eita, Dieguinho, eu já tava até com medo. Meu irmão. Bora, Bovinho, bora, Bovinho! Dá vontade! Tá aí, meu jeito! Olha o empresário Paulo! Todo meu coração! Ele e a Rose por ali com a gente, chamei minha amiga Daiane! Fala, Daiane! E abraços também ao parceiro Rodolfo Mário, parceiro Ed, equipe Cheque, lá do Floresta Parque, o Assis Coutinho. É DJ, eu tenho paixão! E vai tocando, imaginando, e vai tocando, imaginando essa sequência. É muito especial, os nossos fotenses do Brega. Muito obrigado, meu parceiro Léo. Tamo junto, maninho. Bora, meus fotenses, em moral aqui no bonde. Bora, meu parceiro Caju. Eita, que o cara voltou. O cara tá na área. É você. Vai gravando, Rony Mix, essa que é a hora, viu, do Marcante, vai gravando. Quem não me diga que acabou, diz aí que eu vou te amar. Apareceu, foi a Daiane. O tesouro quero ficar, se teu amor. Cadê o Rorô, hein? Dizem que sou amor por você. E não se liga assim, ó. Marcante, Marcante, Marcante. E aí, Mario? Naquele tempo, na Vila Esperança, Floresta Parque, ele não rodava. Ó. Aí, aqui era que começa a coar. Alô, DJ Helder Paixão! Aqui. Alô! Só lembra Mário, Sâmia, Amanda. Eu sei que é impossível. Meu irmão, pelo amor de Deus. E aí, daí? Essa paixão, pois não é. Prazer, Fabinha, viu? Viver assim. Família Valsinho, por ali. Você está. abraço e carinho, viu? Sempre a cada instante. Era bom quando falava comigo, viu, Dani? Me trate assim, só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Só falta você, diz. Eu quero, eu quero. Vai, girando, girando. Ai. Toma, Chim. Ai, ai, ai. Ai, Campo Verde, Pato Macho. Meu irmão, pelo amor de Deus. Era madrugada, 5 da manhã. O show bem digital do Pará. E aí, Caju? Sentir um grande amor assim. Nunca mais, hein? Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar como eu quero. Não gira de nós, marcantes! E pra onde olho, te vejo. Essa aqui é a cara dela. Diz que não quer. Mas ela canta assim, ó. Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Daiane. Me diga como esquecerei. Como nós. Diz, vai. Ela diz. Eu sinto que você não quer. Tem medo de ser. Hoje tô topando tudo. São Arcanjo, Fabinho, bora-se embora, bora-se embora, Maninho! Sequência do Ané Paixão. É só o quê? Só você, meu amor. Só você, Alisson Wilson. O meu grande amor! E passa o tempo que passa. Um dia você vai acreditar. Aí que diga o tempo, hein? Pode passar tempo, mas é você. E eu! Parceiro Paulo, você, Rosé! Dia 8, Clube 2, irmão, hein? Aí domingo o Fabinho vai estar no Baço da Cara, lá no Pérola Sul! Imaginando, imaginando, imaginando, vem! Eita! Helder Paixão! Tocando pra você dançar no clima, assim, o showman tá na área! Aí, paixão, o Rony se lembra do casarão. Aí, o coração dele bate forte. Ele lembra. É que eu te amo, te amo e não vou te esquecer. Eita, Ana, hein? É que eu te quero, quero meu... Lembra Marajó? Rony Mixer! Vai gravando, tá gravando? Não grava, vai! Grava o mamando! Nosso parceiro Mário já curtiu o nosso som! Curtiram o som das marcas, vamos embora! Vamos embora, Marinho! Nossa equipe cheque lá no Floresta Parque! Estão curtindo com a gente, estão curtindo com a Leibachão, Jair e Pressão! Parceiro Fabinho e Pressão da Hot Vale! E a gente vai fazer o clima ao som das marcas! Bora, meu parceiro Rony Mixer! Vai gravando tudo! Imaginando, imaginando assim! Momento digital do Pará! Mais uma! Pra você curtir dançar o som das marcanças de baixão! Tocando assim do jeitinho! E aí, Aldê! Passa bem, parceiro amigo Rodolfo, também parceiro amigo Ed por ali. Meu amigo Mário, parceiro aí, que me achar aqui também. Esqueça a farra por aí. João. Ô Mário do Jesus Farra. Eu vi meu Cadê Eros Gata? Tá prestando agora, tá? Tá prestando? Tá? Agora. Me presta agora, vai. Um toque de suas mãos. Que tudo fica. Agora não quero. Calma, filho, calma! Você me deixa sem saída. Meu pivô. Um, dois, três, e... Tu tens a marca registrada. E abraçou todos os nossos sorteios do Brega dançando, curtindo com a gente. Os caras que são claros, com certeza. Seguidores oficiais do nosso monte, curtindo e se divertindo com a gente nessa banha, nessa festa muito bacana. Nossa noite do todo mundo louco! E a gente fica muito gratificado pelo carinho. Vamos embora, meu parceiro JR! Aqui na frente, na frontal. O cara que tem história aqui no nosso caminhão. E lembrando, gente, que na próxima sexta, o grande aniversário do nosso monte, Água na Boca. Sexta-feira, dia 7, e a onda vai ser muito bacana com o Itapai Saúde, GL de Baixão de Agripressão, tocando assim pra você, se liga! Eita, o de baixo! Essa aqui eu digo, quero, quero te encontrar! Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira, sem... Aqui no Bunge! Vai machucando, vai. Super pop, super pop. Vai pegando pesado, hein? Super pop, super pop, super pop, super pop, super pop. Vem daí. Super pop, super pop, super pop, som. DJ Juninho, DJ Ellison, vão conquistar os. Ei, rapaz. Eu. Com o cenário Waver. E aí o cara fica nervoso, hein? Mais bela inovação. E eu digo! Vai gravando, Roder! Super pop, super pop, super pop som. Super pop. Meu amigo Rogério, você, Rogério! Pop, pra cima do carinho, meu amigo, um abração pra você, Rogério! E aqui já! Vai sentir o peso do som. Uma porrada de som, super pop. E a nossa sequência é marcante, com certeza. Super você curte, você dá meu valor. Pop, e que tal a gente aprofundar mais um pouquinho? E tocar desse jeito pra você na marcante, se liga só! Assim, assim, assim! É DJ Elder Paixão! Indiscutivelmente, esplêndido! Bora aprofundar essa parada, meus potentes! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina. Enganar meu coração! E estava enganado, nós estamos. Olha que ela me enganou, viu? Tá ligando meu coração. Estou angustiado de ver a ramelada. Junto com se botar. Toda amarelinha. Salão, dançando com o som. Uma linda canção. Aquela que matou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não ter lá comigo. Mas com meu coração. Não se lamente. Porque realmente. Égua da música! Bora, Paulo! Bora, Rosé! Já tá mais ou menos, Paulo. Tá legal. O Paulo gordinho gostoso da Rose. Toma, assim. Sempre. Esse som, meu parceiro, Rony Mix, ele tá maior valor. Aqui com certeza dá meu valor na sequência do Elder Paixão. Vamos embora, meu parceiro Rony Mix! Já gravando tudo ao vivo! E eu? Desce, meu amor! Bora, Rony Mix! Não esqueçam de abraçar com muito carinho, viu, Rony? Também os nossos amigos também que trabalham aí com a Super Hot Vine. Também o nosso amigo aí que deu aquele apoio total, o nosso amigo. O amigo Naldo, do Sabe Mundo Virtual, o cara que apoia aí. Patrocina o amigo Pressão também. Meus parceiros, amiga Claudete, lá do Salão Festa Rei. Bola, viradinha, viradinha, sim. Toma, Rony. Vai gravando, vai gravando. Fala, Caju. Na viradinha do Elder Paixão. Quero te encontrar. Tenha como me dizer onde está. Não aguento essa te digo uma coisa. Feche os olhos e viaja. Ser o Caju! Eu sei onde te encontrar. No pico de ser. E é só lembro com o padre, hein? Com o padre Peter do Sorrubi! Vem! Você deve pra ele também. Escutar no carro dele, hein? Nós pegar o táxi do Peter. Vamos escutar, né, Rory? Então vem. Parceiro JR, meu parceiro Júnior, onde? Dá maior valor, né, Júnior? O tempo que ele fazia pedra. Com certeza. E vai girando, e vai girando, e vai girando, e vai girando. Um, dois, três, vai. Remixado pra você. Estúdio Diplomático. Fala, meu parceiro, Rony Mixer! Que eu te amo. E o quê? E não vou te esquecer. E essa por quê? É que eu te quero. Quero um. Fala, meu sorteio! Pegou da música, hein, Helder? Agora pegou pensar. Helder Paixão. Te perder. E você me fascina, eu quero. Sempre já tocou, filho, tu nem sentiu. É que eu te amo. Te amo e não vou te esquecer. Por mim, é que eu te quero. Tô nem aí. Quero meu amor com você. Fazer amor. Essa é amor. E olha, passa bem, não esquecendo, Helder. Cima do vosso braço, vem nosso amigo Batista, vem dos Cobras de Laboratório, né, Helder? E vem nossas cobras. Abraço, carinho, família, do Helder Paixão. Nossas cobras de laboratório. Ah, Caju. É, Caju. É ou não é? Imaginando, imaginando. Um, dois, três. Toma, Zeguinho. Toma, Zeguinho. Aí tu te lembra de quem? Do tempo? É. DJ Helder Paixão é o som bem digital das marcantes. Então vem, amor. Parceiro Dieguinho, dá maior valor. Bora, meu parceiro, Rony Mix, bora, maninho. Eita, garoto. A paz de Bu fala com muito carinho. É. É ela. Essa sequência é só pra te relembrar do clássico velho. Bora, meu Gibi Shack! Obrigado, Floresta Park, abraço muito carinho, tá legal, Gibi Shack também! Já estou aqui, valeu você! Vamos passar amigo Mário! Abraço, meu irmão, sabe que é nosso, hein? Velha guarda! Nossa história não é de hoje, viu, Mário? Sabe que é nosso, maninho! Valeu pelo convite! Falei pra ele vir no Facebook hoje, é o de passeio, ele veio! E a semana que tem moral! Olha aí, ó! Vem, vem, vem! Vem pra mim, vem! Sagrado, DJ, Irani e Rita de Cássia. Imaginando, imaginando, imaginando, imaginando na marcante assim, assim. Vem! Vem pra mim, quero sentir. E o que, e o que? O teu corpo coladinho em mim. Olha minha equipe, Baldinho! Tá com a gente lá na lateral, tamo junto, maninho. Ouvindo o som, tu música, é o sucesso. É Rony Mix se gravando tudo. E Helder, parceiro, parceiro, amigo Rodolfo, também parceiro, amigo Edson. Alô, Rodolfo, você e o Edson. E o Mário. Um abraço, meu irmão. Tô devendo uma volta lá no Floresta Park, viu? Tô devendo, vou por lá. Qualquer dia desse, bora por lá. Eu te encontrei. Minha amiga Daiane, por aí, você, Daiane. Um abraço também. Aqui do Fabinho Brasil. Vem pra mim, vem, quero curtir. O teu corpo coladinho em mim. Eu! Ouvindo o som do luz está, a estrela do par. Diga uma coisa, Rony. Hoje tô pra ninguém. Som DJ Léo, Léo, DJ David. Como diz o Tom? Uhul! Vai! Nossa, Rony Mix, hein? Tão profundo que vai consumindo meu corpo. Vou assistir falando essa rapaziada aí. Disfarçado de pra semana, hein? Fabinho lá no bar, sua cara. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Nossa, Ciro Bala Gato curtindo com a gente. Vamos embora, Marinho. Algo que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim. Aniversário do Poxa Gola Boca. Próxima sexta aí, dia 7. E te peço um beijo cheio. Deus, eu não sabia que um amor tão puro. Vem, Paulo! Será que é hoje, Dona? Rapaz, meu irmão. Até eu tô com medo de apanhar hoje, viu? Imaginando, imaginando. Quem é que tá tocando? Elder Paixão. Uhul! DJ Elder Paixa, Paixa. Quando você escutar Sirone pra alguém, sei que você vai lembrar Elder Paixão. Nos momentos que passamos juntos, ilusão foi que restou. E lá em Sores, quando a noite chegar, Rony Mixia, sinto que estou com você, amor. Curtindo o povo, tentando parar. Dançando, dançando. Guerreirão, emoção, é só meu amor. A saudade só me quando eu escutar. Guerreirão, meu amor. Nosso parceiro, amigo Alex, você, Alex, braço, muito carinho, Marinho. Guerreirão. Que está aqui curtindo hoje o nosso poncho agora na boca. Família, chegue na área aí, vocês, olha de braço e coração. Olha o Mário, olha o Mário. Prepara a peia mais tarde, viu, Mário? Alô, parceiro Rodolfo! Cheque, valeu vocês, hein? Em breve vão estar no Cachorro Doido. Alex e Rodolfo, valeu! Valeu, Mário! Dia 8, dois irmãos já sabem, viu? Versão do Sírio! Nessa festa, vem meu Nelsinho Rodrigues, JR, tocar, dança legal, vem pra mim, mas logo notei teu olhar. E aí, minha deusa, deusa, tá que tá, hein? DJ Eduardo, DJ Eduardo, paixão! Que tal, gente, que tal o clima assim, garoto? Esquentando, esquentando, bora de paixão, gatona, gatona, gatona, gatona de paixão. Para que bora, para que bora, para que bora, para que bora. Vai tocando, vai tocando, vai tocando e vai dançando e vai tocando assim. Vem! Olha meus caça-farra! Olha meus caça-farra, meu amigo Mário, é bem. Minha cheque da área, isso é essa farra, valeu você, Mário. Valeu, meu irmão, vamos nessa. Bora de paixão, bora pra cima. Vem, vem, vem. Chegando assim no ponte, água na boca, vai, vai, vai. Vem gravando, vem gravando, vem gravando. Vai, vai, vai. pode ver por aí. Vai! Diz aí, diz! Olha o que ela vê! É por isso que eu digo assim. Então rebola pro papai, rebola. Xixi, vai, vai. Aí tu é malandramente, hein? Ai, malandrinho. Ai, ai, ai. Meu irmão, pelo amor de Deus. Vem, vem, vem. Chega no bastidão, no bastidão, no bastidão. Um, dois, três, agora, vai! Vai, vai! E aí? E aí? Tá gostando? Tá? Então segura. Ai. Então rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Rebola. Rebola, JR, bora ver! Rebola pro papai. Vai! Rebola pro papai. Rebola. Rebola pro papai. Rebola. Vamos nessa aldeia! Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vai! Olha a boquinha, olha a boquinha. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a boquinha do animal. E agora, se liga. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada. Vem, Paulo, você, bora, Rosé. Novinha, pensa mal. Pra dar. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. Vai descendo, pegando a boquinha. Cabeça suave, olha o croco e olha o gordo, olha o gordo, olha o gordo, olha o gordo. Aí domingo já sabe, hein? Quem vai beber é nós. Aí, olha, olha. Vamos deixar o gordo doido. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, jeguinho. Faz a boquinha no jeguinho, faz a boquinha no jeguinho. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Boquinha, alô, Caju. Faz a boquinha no jeguinho, faz. Novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do toco, e o toco suave, todo sorridente. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça. E o nosso amigo Caju agora? O Caju da cabanagem. O Caju que é exaurado. Eita, Caju. Escute bem o meu. E dia 7, aniversário do Ponte Joga na Boca. Recebe o Taisaldi. E vai ser pressão sexta-feira aqui no Ponte. No Ponte. O Taisaldi vai estar aqui no aniversário do Ponte. Vai, vai, vai. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Vai, vai, vai. Essa. Paixão. Vem que me farra, por aí vocês que me farra, como é que é? Ô família, cheque! Valeu! Bora, Alexi! Fala, meu parceiro Mário, como é que é, Mário? Esse é velho guarda, hein? Esse tem moral! Vai gravando, Rony, tá? Tá gravando, Rony? Tá? Tá gravando? Tá gravando? Então bora. Então grava, irmão manda. Então grava. Então grava. Vem mamando, Rony, vem! Vai gravando. Moral de paixão! Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava! Por favor, por favor. Putaria sim senhor, putaria sim senhor. Ai ai ai, viu? Sim senhor, putaria sim senhor. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina eu por baixo. Por... Minha amiga Daiane, vem você por aí, abraço muito carinho, tá legal? Festa branquinha, abraço você! Acertando, Nádia, acertando, Nádia. Aceitando, Nádia, tá aceitando. Gravando? Tá gravando? Tá gravando, Rony? Grava lá, me mamando, mamando, mamando, mamando, mamando, mamando. Fala, bonequinha! Então grava lá, me mamando, mamando, mamando. Hoje o Dieguinho tá afim de gravar. Tu vai gravando, Dieguinho. Vem fica junto. Só quem tá solteiro, já assim. Vai. E agora, Daniel Dê. Vai, chegando assim. Você vem. Então vem. É o ponte, água na boca. Bora, Jota, hey! Meu amigo Rogério, vai lá, Rogério, você, Guarinho. Um abraço, Guarinho, Rogério. Brinca o de paixão. Vai! Chega! Helder Pai! É! Vai! Vem no gingado, caqueado no gingado! Vem dançando! É um tal de ponte, água na boca! Não aguento mais beber. Então me dê, papai, me dê. A gente vai pro pop live. Não aguento mais beber. Pega o tubo de uísque, bora curtir a night. São os manos luxo botando na pressão. Aguenta, filho, mete ficha, meu irmão. De domingo a domingo, não importa o lugar. No pop live a gente vai chegar. E vai girando, e vai dançando no caqueado. Bora, Rolling Mixer! 1, 2, 3, vem! Diga só! Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois repórter. E quem não tem saudade, canta assim. Eu quero que a minha ex vai pra puta que... Eita! Sabe por quê? Que se for da minha ex. Que se for da minha ex. E eu? Então ela não tem caô. E eu, baixinho? Ex é um caralho. Eu sou mais é... Vai. Ela mamou. Detona, paixão! Vai! Agora! Aí, Rony Mixer! Chama que ela vem, chama periquita. Bora de paixão! Vem! Vem, periquita! Por mim! Estremece, meu bonde! gente. Bora JJ, tá? Bora JR, assim do gente. Minha amiga da Yane também tá por aí, presente com a gente. Fala, Rony Mixer! Paixão. Agora vai pagar o que me fez sofrer. Comigo, Rodolfo também tá por aí, presente com a gente. Bora, Rodolfo! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha. Minha família Baldinho também tá por ali, presente com a gente. Eu vou recomeçar. Já falaram assim, Cheguinho? É. Só vou quando toca a última, meu irmão. Ficha, ficha, 28 do tal, eu vou ficar. Empresário Paulo, ele é só a primeira dama Rosa e Murari com a gente. Cadê o desgraçado do Paulo, hein? Bora, Paulo! Hoje, a gente recebendo aí com a presença ilustre do nosso parceiro DJ Fabinho da carreta Super Rottweiler. As molecas já estão na pista. Já? Hoje ele vai, ó. Atenção, o gesto aqui, ó. Ó, ó. Dá-lhe o Fabinho! Então draga ela rebolando, batidão, vai! Rebolando, então draga ela rebolando, rebolando, rebolando, então draga ela rebolando. Ô, de paixão, olha só pra minha mão aí, ó. Hoje o Fabinho vai, ó, fazer só o gesto. Por mim, tô nem aí. E eu não poderia deixar de cumprimentar aí meu patrão Batista, do bloco Escova de Laboratório, N. E todas as cobrestes também estão sempre com a gente, estão sempre apoiando as pessoas que realmente confiam e acreditam no nosso trabalho, no trabalho do Fabinho Bração, no trabalho do Elde Paixão, do Thiaguinho Bração. Bora, minhas cobras! Acero Bale por ali com a gente, ele e o Rolando. Fala, Eder!